através dessa canção eu quero poder te abraçar. Com aquilo que aprendi de Deus, eu posso te ajudar. Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer, que os teus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até. Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar, e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Porque você se preocupa tanto com amanhã. Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje, confia hoje. Consagra hoje, e o amanhã deixa na mão de Deus. Entrega hoje, confia hoje. Consagra hoje, o hoje é um presente que Deus já te deu. E o amanhã deixa na mão de Deus. Porque você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus.